caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Antes de tudo, alguns dos ouvintes estranharão porque é que ontem não trouxemos flauta e hoje marimba. Era, estava previsto, mas devido a alguns problemas técnicos, que aliás já foram surgindo desde quinta-feira, estamos, portanto, até alguma dificuldade em trazer tudo aquilo que tínhamos previsto. E por isso mesmo, não vamos poder trazer aos cima aos ouvintes, digamos que, portanto, as músicas que era suposto trazermos, não é? Mas os problemas, entretanto, já estão a ficar resolvidos e para a semana já teremos então a flauta e a marimba. É verdade, cada um no seu dia. Por cá, nesta edição do Nota 7, iniciamos com a música do filme Star Wars. Agora vamos escutar o Wild Team de Mark Knopfler e depois a música dos The Shadows, Moonlight Shadow. A música não é dos The Shadows, a música é do Michael Field, mas aqui a versão então dos The Shadows. Eles que hoje nos vão trazer algumas melodias, mais duas. Para já ficamos com Moonlight Shadow. Thank you. mais duas músicas dos The Shadows. Agora o tema Take My Breath Away, um original dos Berlin, aqui então tocado à guitarra, à fantástica guitarra dos The Shadows. Para ouvir também uma outra música, esta é de Rod Stewart, na versão dos The Shadows, e chama-se Sailing. Daqui a pouco chegou a términos desta edição com uma grande orquestra, mas isso é para daqui a pouco. Para já, os The Shadows com estes dois temas, para ouvir então a partir de agora. Take My Breath Away e Selling foram as músicas que ouvimos, então tocadas pelos The Shadows. Agora vamos ficar com uma música, aliás, que dá pelo nome de Money e é de, ou é aqui, interpretada pela Royal Harmonic Orchestra, aliás, Royal Philharmonic Orchestra de Berlim. Não, não é de Berlim, é de Londres, mas é uma orquestra que nos apresenta então com esta melodia, que dá pelo nome de Money, e é com eles que vamos fechar esta edição do nosso Nota 7 para domingo, dia 18 de março de 2012. Quero desejar-vos para editar a continuação de uma ótima tarde, já de seguida chega mais uma edição do programa Top Portugal, e depois então sim, vamos ficar com outras tantas melodias também, no um contra o outro, no To Replay, no Bate-Papo Musical, enfim, muito por ouvir nesta edição, aliás, nesta tarde de domingo, aqui no canal 2 da sua Rádio Interweb. Quanto à Nota 7, volta no próximo sábado, e aí já com a flauta e a marimba como inicialmente previstas. Tenho então o espelho ouvinte, a continuação de uma boa tarde, bom resto de fim de semana, e até ao próximo sábado. Boa tarde.